Direito. Rita, mas seria Alfa Terra da Juliette. Frequência 128.35, secundário 23.8.1. Controle da Polar, curva esquerda, saída Puka, transição Caju. Controle Salvador, 120.8. E transponder 5123. Desta via chegada a Bomed 1 no nível de voo 060. Se você tiver a força boa, eu vou direto para o tráfego. O número 70 sai como no tráfego número 3, é seguido o tráfego da companhia, aproximando pelo setor norte e até a Náutica. sobre alguma possibilidade de coordenar a venda por 6393, por gentileza? Venda autorizada, 6393. Tá na prontidão então, grato, senhor. Salvador Tower, good evening, go 1-2-4-6. Go 1-2-4-6, please land runway 1-0. Wind 1-0-0, the reason for not. Clear to land runway 1-0, go 1-2-4-6. Chegada é a Bomed 1, no voo ITAP, vai interceptar a chegada em ITAP, a descida está autorizada até o 070. Chama 12, 1-8-6-9-5, no pouso. 18-9-5, até logo mais, 8-2. via Alpha Pass 937. Alpha Pass, Pass, Go, Go, Go, Go, Go, Salvador, boa noite, Go, 988, estabilizado, final e alerta. Go, 988, aguarde autorização de pouso. Fazendo, é 2. A altitude e velocidade em caixa, destino a critério do comandante. Delta 9197. Terminal Torre, 198, pessoal 900, bom pouso. Espanha 224, autorizada a descida para 4.010, ajuste na 04. O tráfego está agora na posição de 12 horas a 9 milhas, está no rumo nordeste, cruzando 5 milhas de descida até 3 mil pés, é um EV 321. Está com 275 de grau de descida de controle. Desça a via chegada a ponte para o nível 050. Desde 178 autorizado 2000, reforça a brigada nacional de procedimento de elétrica da Pistão Zero. Chama o centro Recife, frequência 128, decimal 35, secundária 123, decimal 8, bom voo. Chama o centro Recife, frequência 125, decimal 45, secundária 126, decimal 85, bom voo. Fechou, completa final, torre 1 no 8, decimal 95, no 2. Isso no solo 1 no 4, fica à direita e a alta do DR, posição 0. Golf 1-0, tá? 3, 1, 7, 8. Completa final, chama a torre 1 no 8, lição 95, uma pouso. Complementando, o uísque é nível 140 até a posição coral, após é prevista a descida em coordenação com os controles Salvador ou Ilhéus. Provavelmente Salvador. Azul 4959. Boa noite, é Fox 2023, Fox Island, respeito 050, vai, bom trabalho. Alfa, 0 Juliette, a posição será 04, 4, 4. Alfa, 0 Juliette. final torre 1 no 8 decimal 95 na pouso. Agora, após Alfa e Kilo, posição 5 Lima do Parque 3. Here is final approach, electric 3 running 1-0, report traffic. Decimal 8, azul 4959. Transformador azul 4959 do PC decorar 1 grau. Azul 4959, contato radar ecológico do PC decorar 1 grau, nível 1-4-0. E saída decorar 1 grau, 1-4-0, azul 4959. Autorizado Coral 4959. Azul 2774, chama o centro Recife, frequência 128, decimal 35, secundária 123, decimal 8, bom voo.